Oh, vem comigo então. Só. Oh, vem comigo, irmão. Só. Evolução, revolução, manifesto. Força suprema, razão dos meus versos. Eu me expresso, força de vontade, fiel à verdade, dignidade. Partilhar, independente, encarar o que vem pela frente. O vento vai e volta, enquanto buscam sucesso, fama, notas. Mulheres, prazeres, links, fama, suítes, naves, apetites. Na melhor os convites, pra sair nas vibes, nos bailes VIPs. Carreiras, whisky, tamo kit. Tá firmão, pés no chão como queirajão. Do gueto eu vejo frustração, doses de emoção, ilusão, nada vem então. Qual bandeira carrega? Qual a causa fiel à favela? O rap é quem te liberta, dê a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir, irmão. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir, irmão. Um caminho a seguir. Tem só caminho a seguir, uma meta a alcançar. Mil barreiras vão surgir, milhões de pedras vão jogar. Uma papa despejar seu rancor, descarregar o tambor. Pelo amor, nós é tudo sofredor mesmo. Sonho em comum, mesmo ideal, a mesma disposição. Pra Deus tudo igual, não tem peso maior na arca da conquista. Vamos com nós, não desista. Você pode ir além sem negar. Ninguém pode seus erros apontar. Deixa pra lá essas fitas. O rap é mais que capa de revista. Questão de tempo desmascarar os verdadeiros senhor há de honrar. Nós estamos aqui pra somar. A causa nobre, o vento forte não espalhará. Mil vitórias a conquistar, milhões de mentes pra alcançar. Desse lado de cá, conhecereis a verdade vos libertará. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir, irmão. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir, irmão. Um caminho a seguir. Um caminho a seguir.